Saravá, o caboclo Birajara! Saravá! Saravá, os capangueiros da Jurema! Saravá! Saravá, todo Jurema! Saravá! Saravá, todos os caboclos que chega neste congá. Bem-vindo, nossos irmãos. Salve, salve o Jurema! Saravá, todos os caboclos que chega neste congá. Bem-vindo, nossos irmãos. Salve, salve o Jurema! É o caboclo Birajara que veio do Jurema. Saravá, sua Jurema, saravá, seu Jacutá. É o caboclo Birajara que veio do Jurema. Saravá, sua Jurema, saravá, seu Jurema. Caboclo veio da aldeia, ele vem nos ensinar que suas ervas benditas servem pra nos curar. Caboclo veio da aldeia, ele vem nos ensinar que suas ervas benditas servem pra nos curar. Saravá, todos os caboclos que chegam neste congresso.